Estamos de volta com o Rádio Física Convida. Hoje a gente recebe a professora Vera Cepeda, aqui do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Professora, a gente estava falando no último bloco de desenvolvimentismo, de subdesenvolvimento, de regulação da economia. Quando que na história do Brasil o Estado e a economia se misturam? E quais as consequências desse intervencionismo para o desenvolvimento do Brasil? É, na verdade, o Brasil é um dos primeiros países que tem esse cruzamento, por incrível que pareça, uhum. Né? A gente podia dizer assim, a primeira vez que... Porque o curioso não é só o encontro entre Estado e economia, é o que ele representa, né? O encontro entre o Estado e a economia significa a economia não prescinde do Estado. E, por outro lado, o Estado reconhece o peso da dimensão econômica. Uhum. Isso é uma coisa muito importante, porque algumas pessoas hoje, elas imaginam o seguinte, por causa da onda neoliberal que aconteceu nos anos 90, de que seria possível pensar uma economia sem Estado. Olha, qualquer estudioso de processo de desenvolvimento sabe o quão disparatada é uma afirmação desse tipo, né? Quanto mais parece que o capitalismo, as formas capitalistas avançam, mais a importância do Estado. Porque é só a gente pensar, por exemplo, na questão dos fatores de produção. E aí eu vou falar algo que tem a ver muito com aquilo que nos afeta aqui diretamente na Federal de São Carlos. Quem produz inovação tecnológica? Não são as empresas. Elas podem até prodarem starts, né, saltos de crescimento em alguns pontos aplicados de aquilo que nós chamamos tecnologia aplicada ou tecnociência, o paradigma da tecnociência. Mas quem produz a expertise que gera a teoria pura, que permite desdobramentos e a operação e os primeiros laboratórios, use e assim por diante, em geral é o Estado em duas dimensões. Durante um período de tempo grande, esse é um fenômeno que acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos, aquilo que os autores chamaram de SIM, complexo militar industrial, né? Ou industrial militar. Isso, complexo industrial militar. Porque a gente dizia, como Galbraith, no novo Estado Industrial, que o Estado era o maior estimulador de desenvolvimento tecnológico vinculado à guerra. Mas então, o que ele fazia? Ele produzia toda uma massa de conhecimentos que lá na frente, até por terem outras utilidades, encontrarem outras realizações, acabavam invadindo o mundo do mercado nas mercadorias. É por isso que a brincadeira que o pessoal fala de que o forno de micro-ondas começou na NASA, né? Quer dizer, a gente tem uma série de tênis, uma série de produtos liofilizados. São tecnologias que vieram desse esforço monumental do Estado de concentrar desenvolvimento tecnológico numa linha e depois ela veio abraçada pelo mercado. E, em grande medida, isso é a base da terceira revolução industrial. Uhum. As pessoas não gostam muito de lembrar, principalmente quem defende muito a ideia de que a economia ela é capaz de sobreviver sem o Estado, não gosta de fazer essa análise. Agora, vamos pensar do outro lado. Um capitalismo mais avançado, um capitalismo de nível tecnológico mais avançado, precisa, no seu núcleo base, do conceito chamado inovação. Quem inova é cientista. E cientista é produzido numa malha de conhecimento que foi o tempo inteiro monitorado, principalmente no caso do Brasil, fundos públicos. Se a gente for olhar, nos últimos 50 anos, todas as tecnologias importantes desenvolvidas no Brasil que alavancaram qualquer forma de desenvolvimento foram, em alguma medida e até hoje, bancadas com fundo público. E, desculpem, fundo público chama-se ação do Estado na economia. Quer seja no seu nível mais basal, que é o fato de você criar operadores capacitados para máquinas. Uhum. O ensino fundamental, o ensino médio, faz isso, porque permite aos atores manusearem linguagens matemáticas, códigos linguísticos, que, por sua vez, podem se apropriar também na forma do trabalho. Aí, se a gente pensa a formação universitária, que em grande medida é uma formação para o mercado. Claro, você está habilitando os indivíduos a uma divisão do trabalho. Portanto, não dá para dizer que a economia prescinda do Estado. Ela não prescinde nos seus fatores de produção, inovação e mão de obra capacitada. Não prescinde na forma de investimento, porque ela o tempo inteiro tem que fazer ajustes de capital para inverter nos seus processos produtivos, dos quais ela não tem condições, e apela ao quê? Aos fundos públicos com menores taxas de juros e tal. Não tem como dizer isso. Proteção no mercado internacional, regras de proteção ao mercado interno, de circulação no mercado externo, políticas creditícias como essa. Ó, vamos enfrentar aí no começo do ano, vai desvalorizar ou não vai desvalorizar o real? Isso não é um problema social, isso é um problema econômico e que ajuda determinados setores da economia a terem mais desenvolvimento ou menos desenvolvimento, menos crescimento econômico. Então, eu já acho muito complicado fazer essa discussão do tipo assim, ah, porque o Estado e a economia... Né? Não, eles estão juntos na história do capitalismo há 150 anos, no mínimo, e você não desfaz essa ligação. O que às vezes não ocorre é de maneira aparente. Então, no Brasil, curiosamente, a primeira vez que o Estado foi invocado numa ação social extensa, numa ação nossa de entender que ele precisava ter atitudes econômicas para preservar a vida dos cidadãos, foi para proteger os interesses do café, o convênio de Taubaté. Não é à toa que na literatura brinca que nós somos keynesianos antes do Keynes, né? Porque isso é uma política macroeconômica, né? Depois desse período, que curiosamente há uma série de autores que dizem também assim, uma vez entrando na economia, o Estado não saiu mais, né? Ele foi, no caso do Brasil, ele foi um duro artífice do nosso processo de desenvolvimento. Porque o Brasil, os países de capitalismo tardio, fazem uma passagem para o desenvolvimento com o protagonismo do Estado. O que eu estou falando? Se a gente olhar a Inglaterra, você tem primeiro o capitalismo, ou pelo menos a formação de relações capitalistas mercantis, que formam uma classe burguesa que querem o controle do Estado. No Brasil, você não tinha uma burguesia, nem uma classe operária ativa, e o Estado, na tarefa de superar o subdesenvolvimento, resolveu criar o desenvolvimento a partir de políticas públicas. Essa é a chave do nacional desenvolvimentismo, ou aquilo que a gente chama industrialização pesada dos anos 50. Então, 30, com a virada da saída do modelo da República, da Primeira República, né, das oligarquias, que era descentralizada, mas que já precisava da proteção do Estado, mas era só para o café. O resto não, o resto era problema de cada um. A partir de 30, você vai fechando uma chave em que o Estado é o promotor, o ator protagônico, né, de superação do subdesenvolvimento com recursos públicos. Tanto que isso deu para nós também depois a sequela da estatização nos anos 70 e assim por diante. Depois disso, o Estado encolheu. Teve um momento que, se você tirasse o Estado da história brasileira, a passagem para o capitalismo não ocorreria. A gente teria quebrado com o modelo mercantil exportador e eu não sei o que teria sido da economia brasileira. A verdade é que se a gente tivesse quebrado a etapa do nacional desenvolvimentismo, nós não teríamos completado a nossa modernização. Problema, o Estado ficou grande demais, né? Aí o que a gente fez? A gente fez uma reengenharia do Estado. Ele continua importante? Continua, mas não dessa forma direta e protagônica. Ele voltou aos modelos que são um pouco mais comuns, principalmente na história dos países desenvolvidos, que é a regulação através de políticas públicas. Então a gente não fala mais de uma intervenção direta, a gente fala de uma intervenção soft, através de vias de desenvolvimento. São políticas macroeconômicas de alcance global, no global eu estou pensando no Brasil, né? São políticas econômicas de alcance nacional, sistêmica, mas ela não significa aquele peso do Estado, ou seja, o Estado se recolheu e está deixando o quê? O mercado falar de novo e a sociedade falar de novo. Então, três momentos diferentes, como na história, né? Três momentos diferentes de novo, com relações muito complicadas. A fase do café. O Estado serviu diretamente ao interesse econômico. O nacional desenvolvimentismo, não. O Estado promoveu o desenvolvimento geral da economia. Você não pode dizer que teve um setor que foi privilegiado, são vários. E agora? Não, agora o Estado se retira do processo produtivo e, através das vias de desenvolvimento, transfere renda, empoderando outros setores, como, por exemplo, transferência de renda direta, políticas de meio ambiente, inovação, educação e assim por diante. Mas é um plus, né? É uma cesta de coisas que o Estado está fazendo. Perfeito, professor. Então, a gente teve alternativa ao capitalismo na nossa história? Não. Eu nem sei, João, sinceramente, se há de fato alternativa, porque aí a gente teria que entrar numa questão muito polêmica, que é separar modernidade e capitalismo. Eu às vezes brinco com os meus alunos, eu digo, senhores, não confundam. A modernidade significa a divisão do trabalho, a separação entre produtores e consumidores e a criação de uma vasta rede integrada de atores sociais movidos por um certo grau de autonomia, mútua dependência e racionalidade. Isso é uma coisa. Capitalismo, conforme eu aprendi nos bancos escolares, significa um mecanismo de produção que tem como epicentro a propriedade privada da acumulação, né, dos meios de produção e da acumulação. Então, eu não sei, né? Hoje falar, às vezes eu me sinto até incomodada, fico me perguntando se o fato de a gente não querer mais fazer essa discussão é porque ela ficou ultrapassada pelas nossas demandas históricas, não há mais lugar para pensar uma sociedade de outro cunho, ou se, na verdade, é porque a gente, exatamente porque nós vivemos talvez uma matriz de pensamento único, esse é um termo desagradável, como se essa não fosse a principal tarefa política para se pensar hoje, então deixa de lado. Não saberia, sinceramente, te responder, e nem sei se isso é o mais importante agora. Me parece que existe uma série de pessoas para quem a inclusão num sistema de uma sociedade de mercado com acesso a bens, serviços, direitos, de vidas curtas que vão ter 60 anos de existência, seja uma tarefa política mais importante do que eu pensar o conjunto e o sistema de como a história se move. Professor, e a respeito da mentalidade do nosso atraso, que nós somos um eterno país em desenvolvimento e tal, a gente já conseguiu romper com essa mentalidade ao longo da... teve um momento na história em que a gente deixa essa mentalidade para trás, como que essa mentalidade se transformou com o nacional desenvolvimentismo? Enfim, nós ainda temos, será, essa mentalidade de sermos um país atrasado, em desenvolvimento eterno, enfim. Qual é a sua opinião a esse respeito? Eu vou dizer que você hoje está resolvendo pegar no meu pé. Você está me propondo umas perguntas, eu acho interessantes, instigantes, mas ao mesmo tempo cabulosas, né? Eu vou te colocar a minha posição como pesquisadora. Se eu tivesse, assim, Vera Cepedo, como você avaliaria essa questão? Eu diria, nós somos mais modernos que os modernos. Também não sou só eu que digo isso. Eu lembro numa época que eu estava fazendo uma série de disciplinas na Unicamp com um grupo de intelectuais, que foram os que no Brasil cunharam o termo, por exemplo, capitalismo tardio, aquilo que nós chamamos da heterodoxia da economia política. E eu lembro que naquela altura, isso já fazia uns 15 anos atrás, já se discutia um termo, já se cunhava um termo, de que em alguns lugares hoje ele anda colando no debate intelectual, que é a brasilianização. O que é a brasilianização? É que, na verdade, o Brasil, a cultura brasileira, ela teve um déficit? Teve. Ela não se ajustou aos paradigmas da racionalidade moderna? Sim. Ela cruzou experiências que países, outras formas de passagem para a modernidade não cruzaram, como, por exemplo, ter que fazer aquilo que o Florestan chamava dessa herança híbrida, né? De trabalhar com traços de uma economia, de uma cultura senhorial dentro de uma economia capitalista, e isso gera uma sociedade híbrida. E que, claro, esse hibridismo determina as perspectivas de futuro, porque determina a ação dos atores, o comportamento, suas expectativas. Tá. Então, nós temos, durante um largo período de tempo, a ideia era: o que é ser moderno? O que é ser moderno é ser, economicamente, uma economia de mercado, industrial, complexa, competitiva, com inovação, capacidade de investimento e retroexpansão constante. Ser moderno significa, do ponto de vista cultural, uma economia, uma sociedade secularizada, racionalizada, que acredita no mito do progresso, na noção de indivíduo e no iluminismo. Era uma demarcação profundamente iluminista. O que é ser moderno do ponto de vista político? Ah, é viver em um estado de direito democrático, com divisão de poderes, né, freios e contrapesos, sub leges, sob constituição, e em que as garantias individuais, então aquela coisa da tríade dos direitos do Marshall, direitos civis, direitos políticos e direitos materiais, sejam resolvidos. Essa é a definição. Então, o Brasil não tinha essas coisas, ou tinha de maneira híbrida. Só que quanto mais o Brasil foi se ajustando ao seu processo de modernidade, a modernidade dos outros países também foi se ajustando a um outro foco de modernidade. O que, que eu estou querendo dizer? O que é o ápice da modernidade em todos os países do mundo hoje? Uma sociedade de mercado. Essa fronteira que separava os três níveis, economia, sociedade, política, que eu havia me referido agora há pouco, parece que elas se diluíram numa sociedade consumista, em que não está mais baseada na presença dos sujeitos, mas está baseada na noção de consumo radical, de um hedonismo radical, de um multiculturalismo brutal e de um subjetivismo, né? Uma sociedade que é, ao mesmo tempo, de massa e de espetáculo de um lado, mas a mesma que dá um protagonismo absurdo e narcisista aos indivíduos na outra ponta. Se nós pensarmos que essa tendência, que alguns autores definem isso como modernidade radicalizada, outros como pós-modernidade, se a gente imaginar que esse é o caminho da modernidade, nós ficamos tão modernos quanto os modernos. Porque a verdade é que o que era para nós um peso até os anos 70 e 80, talvez começo dos anos 90, que eram instituições políticas fracas, as instituições políticas estão enfraquecendo nos outros lugares do planeta também. O mercado está se tornando uma forma mais comum de organização da vida dos indivíduos, das famílias, das instituições, dos grupos e das sociedades, do que me parece, por exemplo, uma cultura cívica, republicana. Então, é muito curioso. Até mesmo a palavra periferia não dá para falar mais. Porque nós não sabemos quem é centro e quem é periferia. A periferia era vista anteriormente como lugar do atraso e da pobreza. Olha, atraso e pobreza estão cindindo os países nos seus próprios arranjos internos, né? Então, fica uma coisa muito complicada. O eixo norte-sul se deslocou. A ideia de que grupos sociais agora não se reconhecem mais como idênticos dentro de um mesmo tecido social está multiplicando essas questões. Então, eu diria que, no caso do Brasil, o que a gente não teve, e talvez esse seja para nós o déficit, ter construído culturas cívicas, instituições republicanas sólidas, que nos permitiu uma propensão maior a uma racionalidade econômica. É só olhar o que houve no período da ditadura. No regime de exceção, se mantém íntegro, constante, com um grau de legitimidade muito acima da média para os seus concorrentes latino-americanos, porque ele tinha mobilidade social. Bom, então nós tínhamos racionalidade econômica. Nós tínhamos racionalidade econômica como hoje nós encontramos em outros países, como a China, a Índia, a Europa, os Estados Unidos, nas suas tomadas de decisão. Mas eles ainda têm freios que foram construídos historicamente por instituições iluministas e republicanas. E isso nós não tivemos no Brasil. Talvez seja uma vantagem. A vantagem do atraso, como diria a literatura. Talvez a gente consiga construir instituições mais plásticas, mais flexíveis, mais multiculturais, porque a gente exatamente perdeu o passo, né, da história naquele momento. Perfeito, professora. A gente faz mais uma rápida parada e daqui a pouco a gente volta com o Rádio Fiscar Convida.